queria que o mundo fosse uma doce canção que fala de amor, carinho e paixão, e tocasse o meu coração. Mas não, tudo era apenas ilusão. Procurava ali um sonho de amor, uma pessoa pra ficar ao meu lado. O sonho passou, ela não chegou, e o coração ficou. Amor.